42 a bordo, 4 horas e 11, aterrando o Galeão. 142 ou 142? 42, só. Faz autorizado à direita via Juliette Alfa. Ponto de espera da 10, chama, não, chama pronto, altímetro 10 no 1. Esse ponto de espera da 10 via Juliette Alfa, chama pronto. De 11 da Júlia, só para confirmar, o nível continua 360, né? Afirmativo, 360. Certo, obrigado. Jet Whisky Juliette, hotel. Prossiga. Já é como um acordo com a Infraero no pátio 3 para um cheque de motor em 5 minutos? Reporte ao término. Juliette, hotel, reportará ao término. Juliette, Quebec, pronto para iniciar o pushback. Confirmado, Whisky Juliette, Quebec já iniciou o rebote, está pronto para ingressar na parte 1? Afirmativo. Autorizado. Porte ao término. Obrigado. 1476, posição 10, pushback e acionamento. Autorizado, 10, chão para o táxi. Aproximando ponto de espera 10, pronto, 331. No 331, ali decola 10, vento 110 graus, 05 nós. Eita, ali decola 331. Uno 331, decolado de Salvador, 40, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Boa noite. Uno 476, parou o táxi, tem 46, 46, a bordo, 3 horas e 16 minutos, apenas Salvador. Júlio, autonomia 355? Autonomia 3 horas e 26 minutos. 3 horas e 26, definitivo. Táxi autorizado via Juliette Alfa. Ponto de espera da 10, chama pronta, altímetro 1001. Juliette Alfa, 2011, chamada pronta, obrigado. Salvador, Juliette Quebec, finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. No 476, não espera a próxima. No 476, ele decola no 0, vento 1, 0 grau, 059. Decolagem, gol no 476. 2 Salvador, gol 1155 no 11, pushback, encerramento. No 755 no 11, tá autorizado, chama táxi. Livre no 11, gol 1155. Passa 130, Recife 1251, bom dia. Recife 1251, bom dia, 331. 1476, decola 247, controle 119, decimal 8. Obrigado, boa noite, bom dia, gol 1476. Bom dia. Bom dia, gol 476, passando 1500. Bom dia, Gono 476, contato radar decolagem, preciso conforme autorizado, registro. Prosseguindo, Fuca, Gono 476, 490. Tá, sim. Autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre 118, decimal 6, altímetro 10 no 1. Juliette Alfa, ponto de espera com a senhora e altímetro 1.011 agora, gol 1155. Salvador, bom dia, o TAN 3601 com a informação Delta, autorização para São Paulo. Mano, o tráfico chamou o sol? Conta 3601, muito bom dia, São Paulo. Afirmativo, Tota 3601, autorizado, Salvador, São Paulo, nível 360, via Perdo 16. Decola pista 10, direita da Euleda Bridge. Controle 119, decimal 8, transponder 5445. Autorizado 360 para São Paulo, Congonhas, via Upper Zulu, 16, decola Dael, Leda, Bridge, 098, controle 445, transponde, portal 3601. Chama para o estacionamento. Trabalhar. 476, controle. Prossigo no 476. Outra informação do Centro Recife agora. O senhor subir e manter o nível 170 e chamá-lo na frequência 12685, alterna 12545. A gente tá, vai manter 170, vai passar um pouquinho no 170 e já vai voltar. 12685, 2545, gol no 476. Firmo. Luiz, que Juliette Hotel, concluído o reboque, muito grato e bom serviço. Sim, bom serviço. Perdão, na correção, no cheque de motor. Afirmativo. Eu tenho atualizado 360, aguardo a coordenação do 400. Aceito 360, o voo 021. Afirmativo, autorizado, Salvador, Rio de Janeiro, 360, decola pistão 90, direita, aguarde para atualização, 021. Voo no 155, decola de Salvador, 54, controle 119, decimal 8. 198, Salvador, gol 1155, tchau, tchau. Tchau. Voo no 021, continuando. Motorizado, Salvador, Rio de Janeiro, 360, nível, decola da 110, direita da EOLE da Bidev. Bidev, upper November 857, seguro e upper do 16. Controle em 119, decimal 8, transponder 5446. Nativo, autorizado, nível 360 para Rio de Janeiro, São Dumont. Decola da 110, da EOLE. Leda, upper November 57, até seguro, após a presa do 16, 198 ao controle, 5446, transponda. 9021, Dael Leda Bidev, chama para puxa acionamento. Dael Leda Bidev, reportaria acionamento, com 9021. Corre, eu tô 3601 no posto estacionado, portão 09. 360109, está autorizado, chama táxi. Cabra. táxi Lota 3601 no POB de 108, 108, 4 horas e 10, alternando Galeão. 3601, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama pronta, acima de 10 no 1. Juliette Alfa, 1011, ponto de espera, chama pronta, 3601. Chama Centro Recife em 1251, alterna 13325. 251, 3325 Recife, gol no 155. Tchau, tchau, obrigado. Autorizado, chama táxi. Autorizado, é porta táxi. 1021. Whisky Gillette Golf prossiga.